Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Primeiro são os teus passos pela escada, a madeira a dizer-me que chegaste. Pois a porta a pouco e pouco aberta, e o silêncio que só prova já entraste. Pela luz do teu cigarro eu adivinho que caminho têm as roupas pelo chão. E tu pensas que eu ainda estou dormindo, e eu penso que aprendi já a lição. Então pé ante pé, braço ante braço, deitas-te a meu lado, quase medo, e atrasas o relógio que há no quarto para, se eu acordar, pensar que ainda é cedo. Então pé ante pé, braço ante braço, deitas-te a meu lado, quase medo, e atrasas o relógio que há no quarto para, se eu acordar, pensar que ainda é cedo. E cedo sinto e sofro a tua mão descendo por meu corpo devagar. Eu penso que aprendi já a lição, e juro que não vou nunca mais acordar. Pergunto-te a dormir que horas são, protesto, digo não, mas como sempre acabo com os teus lábios no meu peito, e os teus dedos brincando, ardendo no meu ventre. E abro-te o meu corpo de mulher, esqueço a raiva, a dor, as amarguras. Cá dentro nasce o sol, já é manhã, e o relógio do quarto ainda bate as duas. E abro-te o meu corpo de mulher, esqueço a raiva, a dor, as amarguras. Cá dentro nasce o sol, já é manhã, e o relógio do quarto ainda bate as duas. Então, bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, no FM da Boa Nova. Neste baldear entre maio e junho, e na altura começa já a cheirar a verão, a verdade é que temos tido nas últimas semanas destaques de pessoas que vêm aqui à Boa Nova a primeira vez. Portanto, é bom sinal quando a música nacional se vai reinventando, vai tendo novos nomes, e é isso que permite que, enfim, passados já mais de 11 anos, este programa tenha sempre, ininterruptamente, novos autores para divulgar. E é o caso desta semana. A Ana Gomes ainda não esteve vez nenhuma com a Boa Nova, ainda que já estejamos atentos àquilo que vem fazendo há algum tempo, pelo menos desde que participou no EDP Cool Jazz no ano passado. E a verdade é que este disco remonta algum tempo depois disso, e é um disco que tem a participação muito vincada de Tozé Brito. Mas, como vos habituámos sempre, temos normalmente a mentora de que falamos para falar. E hoje, ainda que seja via telefone, porque a distância isso obriga, e estamos a falar, julgo eu, e não devo estar enganado, para bem perto de Braga, mas a verdade é que temos uma vez mais essa possibilidade. E é com a Ana Gomes que antes de mais saudamos e damos o gosto, jogamos nós, de chegar aqui bem junto à Serra da Estrela, ainda que virtualmente. Bem-vinda então, Oliveira do Hospital. Muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade de estar a falar com o Pedro e com os ouvintes da Rádio Boa Nova. É um prazer. Obrigado, nós. Ora bem, e este é, enfim, bem recentemente, o seu primeiro disco. Embora já haja outros resquícios, já queremos saber, porque a Ana já se aventura pela música há bastantes anos, ainda que seja, enfim, uma jovem. Fala-nos um pouco, então, de tudo aquilo que veio até chegarmos a este disco, a este balanço. Muito bem. Pedro, eu comecei a cantar muito jovem, tal como disse, eu era apenas uma criança e realmente nutri um particular interesse pela música, pelo canto. Ainda na escola primária comecei a participar em festivais e tenho uma curiosidade interessante, porque o primeiro festival fora da cidade de Braga, não é? Onde participei foi precisamente em Oliveira do Hospital. Ah, não me diga isso. Então, é verdade, é verdade. Então, conte-nos essa peripécia que nós há sempre coisas novas a aprender, a razão pela qual justifica esta conversa. É verdade. Ainda há pouco estive a confirmar aqui nos pequenos troféus que vou guardando, que foi no ano de 1994. Que estive aí na Oliveira do Hospital e que interpretei na altura uma canção infantil. Portanto, do professor Jorge Leitão, na altura, que era meu professor de música. Muito bem. Mas em que circunstância é que veio a Oliveira do Hospital? Que tipo de concurso era este? Enfim, eu também não tenho como recordar, na altura não estava cá, estava fora. Estava fora. Era um concurso da Associação Nacional de Professores. Estou agora aqui a confirmar. Portanto, um concurso infantil, da canção infantil, promovido pela Associação Nacional de Professores. Que boa novidade! Portanto, olha, agora a partir deste momento pode-se sentir em casa, porque enfim... É verdade, já... é verdade. Portanto, é verdade, porque também já passei por aí, comecei também, de certa forma, aí em Oliveira do Hospital. Não, a partir de agora vamos ser mais assim, vamos dizer que Oliveira do Hospital foi... condição sine qua non para hoje ser artista, portanto, vamos ser assim mais. Agora vamos arrugar de que, enfim, tivemos um dedo muito grande no facto de hoje se cantar, portanto. Claro, sim, é verdade. Depois, entretanto, posteriormente, continuei sempre a cantar e foi aí que comecei a estudar canto lírico, tive formação musical e passava uns anos. Conheci o maestro Uriel Varal, com quem tive um projeto que teve já algum impacto nacional, que foi o Fado em Bossa. Uhum. Infelizmente o maestro já falecido hoje em dia. É verdade, é verdade. Para muitos certamente reconhecerão o maestro, porque eu era o maestro do Big Show Sick, não é? Exatamente. Big Show Sick na altura. E, entretanto, a verdade é que depois, ou que julgo saber, veio também a encontrar-se, também, enfim, por via dessa morte, mas ao querer, de facto, continuar com o projeto, então aí sim contactar com o André Sarbib, que aqui, então, mantém a sua colaboração para a composição deste álbum Balanço. Exatamente. Na altura, portanto, quando o Fábio Bossa estava precisamente em edição, houve... infelizmente, uma fatalidade que levou, então, o maestro Uriel nessa altura, eu já conhecia o Tosé Brito. E foi ele mesmo, que é amigo do André Sarbib, que me aconselhou falar com o André Sarbib para dar continuidade tanto ao projeto Fado em Bossa, como para começar um trabalho com novas ideias. E nessa altura conheci o André. Demos-nos desde logo muito bem, ele é um músico de excelência, como sabem. Precisamente o centro pianista, normalmente. É o seu instrumento de eleição. É verdade, ele é um ótimo pianista. E começamos então a trabalhar nas duas coisas. Portanto, demos continuidade ao Fado em Bossa, na altura, que tínhamos efetivamente os compromissos de concertos. Uhum. E depois começamos então a pensar neste novo disco, já muito particularmente com o Tosé Brito ao meu lado, e aqui está ele, felizmente, passado um ano e meio, mais ou menos, ter sido iniciada esta ideia. Como vou sair daqui agora? Se o teu corpo já mudou, o meu colchão. Como meu peito, noite fora. Se moldou sempre a tua mão. Como vou partir se aqui agora sob o travesseiro desta cama a minha camisa de noite? Se abraçou ao teu pijama. Como posso eu ir-me embora? Se aprendi contigo a não chorar, como vou sair? Porta. Nossos silêncios num cinzeiro, como vou esquecer o teu rosto, o teu gosto, o teu cheiro. Partir daqui agora. Se meu corpo ama quase em segredo, trago nas costas os caminhos que me rasgaste com os dedos. Diz-me a sonoridade de quem vai ouvir, aliás, que acompanha este nosso programa, vai ouvir este álbum, empurra efetivamente mais para o jazz. Ainda exatamente. Que até aqui temos falado do fado e da bossa nova. A bossa nova. Enfim, foi também este conhecer de outras latitudes em termos musicais que de algum modo fez depurar em si o gosto particular para aquele que hoje verte aqui no balanço, que é o seu gosto de estar junto mais à linguagem do jazz. Sim, sem dúvida, Pedro. Eu penso que posso dizer que sim. Na realidade, eu passei efetivamente por alguns géneros musicais. Como eu disse há pouco, a minha formação de base é clássica. Uhum. No entanto, eu gostei sempre de explorar outras sonoridades. lembro-me de ser muito jovem e apreciar imenso o Doce Pontes ou Madre Deus. Portanto, de certa forma, o fado canção esteve sempre presente no meu percurso. Entretanto, como o fado em bossa, eu fui efetivamente ver muito conhecimento à bossa nova, não é? Tradicional do Brasil. E da bossa nova até ao jazz, muitas vezes, vai apenas um pequenino salto. E daí, como o André Sardiva, que é um mestre em jazz, efetivamente surgiu estas nuances que podemos ouvir neste balanço, neste CD, como um smooth jazz muito, muito particular e que começou a abandonar efetivamente o fado, mas que se identifica muito, muito comigo também. Pássaro que voa sobre a janela do dia, fugiu no meu peito, pousou no teu leito e fez o ninho da alegria. A alegria que nasceu de uma rosa quase pura, amor dormindo nesta noite, brindo em flor a minha ternura. Tenho sede de viver, tenho a vida à minha espera, sou uma rosa a crescer no azul da primavera. Sede de viver, de fazer amor contigo, quantas vezes eu quiser. Amante, amor, amigo. Há palavras que regressam como um beijo à minha boca, possuir-te, para pertencer-te de noite, será sempre pouca. Tenho sede de viver, tenho a vida à minha espera, sou uma rosa a crescer no ar. Fazer amor contigo quantas vezes eu quiser. Amante, amor e amigo. Programa e de haver julgamos nós, alguns ouvintes, pelo menos há alguns que nos vão criticando, e bem, é sinal que nos ouve, dizem que eu muitas vezes devo ter uma costela em Braga, porque tal é o número de bandas daquela zona que vamos entrevistando. E hoje, uma vez mais, cá estamos então a dar razão a esses nossos ouvintes. Ora, não tendo particularmente nada que me atraia por Braga, aquilo que vamos dizer que de facto é que Braga tem sido um alfobre de grandes vozes. E grandes bandas também, e com isto podíamos recuar no tempo. Há pouco tempo falámos aqui com o Adolfo Luxuria Canibal, dos Mão Morta, e ele dizia que enfim, que ele não era precursor de nada, porque já antes deles havia outras bandas, e a verdade é que surgem lá bandas, surgem editoras como a APAD, associada aos Peixe Avião. Ora, é neste meio que também se aparece a Ana Gomes, ainda que de algum modo diferente dessas bandas, e com isto estamos a reportar-nos a blues com várias bandas de blues, e tem a Moby Dick, não é? Temos bandas como os Mundo Cão, etc. E temos agora a Ana Gomes com uma vertente diferente da música. Não, Braga tem alguma coisa de especial que justifique isto? Essa questão é muito interessante. Braga é uma cidade encantadora, é uma cidade ainda pequena, mas ainda assim é uma cidade, é a cidade mais jovem do nosso país. Claro, com muitos estudantes, é associado muito às novas tecnologias por via da universidade, não é? Exatamente, eu penso que tudo isso acaba por despoltar, de certa forma, aqueles que têm uma predisposição para as artes, o trabalho nas mesmas. Apesar de, efetivamente, e como sabemos, continuamos a sentir que que estamos numa cidade do norte do país e que nos temos de deslocar até Lisboa para conseguirmos aproveitar o nosso trabalho. Ainda somos capitalocêntricos, não é? Sim. Sem dúvida. Podemos dizer, agora sim, agora estamos aqui a meter uma colherada. O EDP Cool Jazz foi um marco para, de algum modo, pensar que tenho que seguir mesmo a música? Pedro, foi mais, eu poderia dizer que foi mais um marco. Sim, mais uma etapa. Mais uma etapa, mais uma garantia de que sim, que tenho de seguir mesmo a música. Foi uma surpresa muito grande quando recebi o convite para ir ao EDP Cool Jazz, porque este disco ainda não estava completamente pronto para a edição. E, portanto, as perspectivas eram todas só para 2017. No entanto, surgiu esse convite e foi uma experiência maravilhosa. No entanto, eu penso que, particularmente, eu senti que o meu caminho seria na música algum tempo antes, precisamente com esse projeto Fado em Bossa, quando percebi que efetivamente havia um público muito atento que gostava de me ouvir e que me acompanhava. E, portanto, a música acaba por ser isso mesmo, uma troca de emoções e de sensações, e perceber que o público reage bem àquilo que eu faço foi sem dúvida fulcral para que eu me decidisse definitivamente. O EDP Cool Jazz foi uma etapa maravilhosa. Fomos muito bem recebidos e o público vibrou a 100%, o que é ótimo no lançamento no primeiro lançamento, não é? Deste disco a solo. Na mesma noite em que estava também a Marisa Monte com a Carminho, não é? Exatamente. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que, enfim, levaram muita gente também, provavelmente, a conhecer a Ana Gomes essa noite, não é? Uhum. Exatamente. Portanto, estavam cerca de 6 mil pessoas nessa noite. Assistiram primeiramente ao meu concerto e logo de seguida ao concerto da Marisa Monte com a Vida Carminho. Eu, há pouco isto traz-nos à colação. Se isto acontecesse, não no EDP Cool Jazz, mas aí no Teatro Circo, uma excelente sala que tem em Braga, tudo seria diferente. Não obstante, até ser haver as mesmas características todas, 6 mil pessoas, mas tinha que ser em Lisboa, não é? É curioso porque nós já fizemos, trabalhamos aqui também no Teatro Circo, não ainda com este álbum, mas com o álbum anterior, com o Fado em Bossa. Uhum. E realmente é uma sensação muito diferente de todos os outros palcos do país, não é? Porque ali estão aquelas pessoas que nos acompanharam desde sempre. Claro. É muito curiosa essa sensação. No entanto, sabemos que há uma projeção diferente ao integrarmos um festival realmente, neste caso, em Oeiras, em Lisboa, não é? E que tem uma projeção nacional. Entre os teus olhos azuis e um quadro azul de Picasso, entre o som da tua voz e o som de qualquer compasso, entre o teu anel de prata e todo o ouro do mundo, escolha. Quantas ondas há no mar? Quantas estrelas no céu? Tantas quantas nos meus sonhos. Foste minha, eu fui teu. Entre o teu anel de prata e todo o ouro do mundo, escolheria o que é teu. Não hesitava um segundo. Este álbum é muito vincadamente marcado por Tosé Brito. E é por aí que agora vamos. Ora, o Tosé Brito, que aliás podemos dizer também aqui, em primeira mão, embora já não sei se eu, embora no dia em que irá para o ar esta emissão já aconteceu o facto, portanto, no dia em que estamos a gravar vai acontecer, há um livro novo, uma edição da Parsifal sobre Tosé Brito. Portanto, também recomendamos a leitura. Não conhecemos ainda, portanto, está para ser lançado. E que se vai chamar Eu Sou Outro Tu, se não me engano. de, portanto, está para sair, portanto, enfim, para os interessados, que acho que sim, que deve haver, que é escrito por Luciano Reis, se bem sei. Pois bem, vamos então saber agora qual é a influência, que é grande, não é? A influência do Zobrito neste álbum Balanço. Pois, Pedro, a influência do Tosé, eu posso dizer que está neste Balanço de uma forma fulcral. Eu conheci o Tosé Brito, curiosamente, através das redes sociais. Acabei por lhe mostrar alguns temas. Ele achou interessante esses temas que eu tinha na altura do outro projeto. Depois falamos, eu sabia, claro, eu acompanhava a carreira dele, não é? De alguma forma, desde muito pequenina, porque os meus pais ouviam Tosé Brito lá em casa. E realmente falamos na possibilidade de eu vir a editar um álbum com temas dele, que tem mais de 500 canções, o que tornou a escolha um bocadinho complicada. Desde o início, Tosé mostrou-se receptivo e acabou por me dar todo o apoio. Aquilo que poderia ser apenas uma cedência de canções por parte de um autor, tornou-se numa amizade e ele acompanhou-me em todos os momentos e acompanha-me em todos os momentos, tanto na gravação como na edição do álbum, o que tem sido um prazer imenso. Uhum. E uma aprendizagem enorme. Aliás, em dois dos temas do álbum há mesmo um dueto com o Tosé Brito. Te amei sem medo, sem limites, completamente como nunca amei. Porque fiz tudo para te ver feliz e foi contigo que sempre sonhei. Fiz os nós do teu cabelo e desenhei o mapa do prazer nas tuas costas marcadas pelo sol, nos teus braços ao adormecer. Faz sentido teres mentido assim, fazeres de mim apenas mais um caso. Como eu te amo, como mais ninguém te há de amar para sempre, nunca prazo. Faz sentido teres mentido assim, fazeres de mim apenas mais um caso. Como eu te amo, como... como mais ninguém te há de amar. Para sempre, nunca abraço. Nunca abraço. Para sempre, nunca abraço. Para sempre, nunca abraço. Nunca abraço. Antes de mais, e dizer isto porque é sempre um estado interessante, estamos a falar com alguém que está com um estado de graça e quase em final de tempo, não é? Antes já de dar os parabéns e que desejo que, de facto, seja, como é hábito dizer-se, uma hora pequenina, que corra tudo muito bem. Obrigada. Mas a verdade é que já falámos, enfim, e também enfim, a nossa experiência vai-nos dizendo que as hormonas estão no máximo, portanto, tudo altera neste período. É, e isso faz-me pensar assim: aproveitou este período de graça para ir já juntando algo novo para um novo disco? Confesso que sim, mas é a primeira vez que eu estou a confessar mesmo. Curiosamente, é verdade. Portanto, esta fase é realmente encantadora e particularmente importante, e sendo a primeira vez, penso que ainda mais, não é? Porque tudo é novo. E realmente já têm surgido algumas ideias e algum conteúdo que poderão servir de base para um novo trabalho. No entanto, ainda há muito trabalho a fazer ainda com o balanço. Exatamente, sim. Hoje mais limitada na sua disponibilidade, não é? Sim, exatamente. Nesse momento mais limitada um bocadinho, e por isso, a partir do outono, espero já estar novamente nos palcos. Exato. Se tu soubesses como adormeci tantas vezes a pensar em ti, se tu soubesses como eu te sonhei, como em sonhos sonhados te amei, se tu soubesses aquilo que eu sei, que não sabes, eu sei que perdi o meu medo de te dizer o que dizem, que digo de ti em segredo. Se tu soubesses às vezes sem fim, esperei só que olhasses para mim. Se tu soubesses como eu procurava em silêncio dizer que te amava, se tu soubesses aquilo que eu sei, que não sabes, eu sei que perdi o meu medo de te dizer. Quem estreia aqui na Boa Nova passa por uma fase de 3 desafios, portanto, e eles vão aparecer agora. E o primeiro é este. E primeiro, curiosamente, porque deu-nos aqui uma novidade que nós não sabíamos, é que conhece Oliver Hospital e já cá esteve a cantar. É verdade. E agora já lá vão 23 anos, não é? Portanto, era muito tempo. Portanto, era uma jovenzinha, mesmo jovenzinha. Era. A verdade é que o desafio é este. Imagino que vem fazer aqui um concerto ao Oliver Hospital. E que nós lhe dizemos assim: olha, traga consigo duas bandas ou dois autores nacionais, ao seu gosto, quem é que iria convidar? Quem é que eu iria convidar? Bem, o Tosa Brito, porque faz parte de tudo isto. Exatamente, o Tosa Brito, porque sim, pronto, aí. Sim, o Tosa Brito é evidente, não é? Exato. Provavelmente, eu levaria comigo também o Paulo Carvalho. Paulo Carvalho, que vai lançar em dias um álbum de duetos. Duetos, exatamente. E isto porquê? Porque eu considero que continua a ser uma das melhores vozes nacionais, sem sombra de dúvida. E tem um trabalho e um percurso absolutamente admirável. Por isso, se calhar, eu ia acompanhada destes dois grandes senhores. Muito bem. Sentada no chão, sempre no mesmo canto, menina da lua, revela o teu encanto. Segundo desafio: vem alguém da cena internacional e entra Portugal adentro, e mal cá chega e diz: ah, mas eu não preciso ter no meu concerto a participação da Ana Gomes. Ora bem, de onde é que gostaria que viesse um convite deste tipo? Provavelmente do Sting. Ah, muito bem. Então íamos ter aqui o Sting a fazer aqui uma versão à Police com Ana Gomes. Seria excelente. Muito bem, bem escolhido. You're only fooling yourself. Like a covering of snow on a winter's night. Listens and it sparkles in the moonlight, but it's gone by the morning. How quickly it melts, you still love her, but she loves someone else. Agora, o último desafio. Vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. Uhum. E vão ter com a Ana Gomes. Ou, Ana, gostaríamos muito que fizesse uma versão sua de um tema de determinado autor ou banda para entregar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema que o faria? Provavelmente homenagearia a Amália Rodrigues. Uhum. Isto pode parecer um bocadinho presunçoso da minha parte, talvez, mas homenagearia a Amália Rodrigues e provavelmente o tema seria precisamente o Amália. Amália, quisas que fosse meu nome. Amália, acho-me jeito engraçado, bem nosso e popular, quando ouço alguém gritar Amália. Amália, esta palavra ensinou-me. Amália, tu tens na vida que amar. São ordens do Senhor. E Amália sem amor não liga, tens de gostar. E como até morrer, Amália. Amália, chora a cantar. Amália, disse-me alguém com ternura. Amália, da mais bonita maneira. E eu toda a coração julguei ouvir então Amália, pela vez primeira. Andas agora à procura, ai, Amália, daquele amor mas sem fé. Alguém já me tirou, alguém o encontrou na rua com a outra ao pé. E a quem lhe fala em mim já só responde assim: Amália, não sei quem é. Quem fala em mim já só responde assim: Amália, não sei quem é. Amália, passou a fase dos desafios. Agora, não. Sem querer deixar que se vá embora, porque a conversa com, enfim, é como as cerejas, é tudo muito rápido, não é? É verdade, muito rápido. Mas queríamos saber a sua opinião sobre uma questão que é esta, porque enfim, também já anda na música há um tempo e foi-se apercebendo das mudanças que há, nomeadamente quanto à venda dos discos. Criou expectativas quanto à venda deste balanço, sabendo que hoje os discos, enfim, não vendem, como bem sabe, e pouco mais são do que cartões de visita para concertos? Sim, basicamente é isso que um artista hoje tem de esperar do seu álbum, penso eu. Portanto, não tinha uma expectativa elevada relativamente à venda do disco físico. O disco acaba por servir, tal como o Pedro falou, de cartão de visita. Para algumas pessoas que ainda compram na loja, ainda têm essa facilidade e que gostam de ainda comprar na loja, mas hoje em dia é muito importante, e eu digo mesmo muito mais importante até, estar presente nas plataformas digitais de música, no iTunes, no Amazon, Spotify e outras do género. E eu penso que é mais por aí que vamos percebendo a visibilidade do nosso trabalho numa lógica de trabalho gravado. A venda de discos, para além de serem poucas, efetivamente, em loja, acabam por acontecer mais sempre no final dos concertos. Uhum. É. Já se faz tarde, vai. Se alguém acorda e vê tua cama vazia, não mais poderás ver de noite a sorrir, tentar esquecer o dia, fazer-me acreditar com beijo nos cabelos que a noite é para sonhar, teus dedos entre os meus, pensando em ter um filho, discutindo um Deus, discutindo um Deus. Já se faz tarde, vai. Tudo dorme, entrarás devagar. Os sapatos na mão, rezando ao silêncio. Os olhos bem no chão. E quando de manhã tua mãe te olhar descendo, tão cansado, terás não dormir bem. Passei a noite inteira sonhar acordado, a sonhar acordado. tarde vai, enquanto tudo dorme, entrarás devagar. Os sapatos na mão, rezando ao silêncio, os olhos bem no chão. E quando de manhã tua mãe te olhar descendo, pareces tão cansado, dirás: não dormi bem, passei a noite inteira a sonhar acordado. Sonhar acordado. Ana, foi um prazer falar consigo a propósito deste balanço. Sabemos que já faz tendo uma coisa aí na gaveta para justificar que brevemente, enfim, lhe batamos à porta e ao ferrolho, baixinho, claro, para não acordar a criança, mas que lhe batamos ao ferrolho para saber o que é que anda a fazer, para naturalmente repetirmos esta nossa conversa. Foi um prazer falar consigo, Ana. Pedro, o prazer foi todo meu. Eu agradeço à Rádio Boa Nova por esta oportunidade e gostava de deixar um bem-aja a todos os ouvintes e um particular ao Pedro. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, sabendo que é a nossa quase conterrânea, fiz a casa em 94, claro. Veja as coisas que se sabem na Boa Nova. Um abraço. Claro. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Obrigada a eu, Pedro. Primeira vez que os teus olhos pararam nos meus, eu nem quis acreditar no que via, meu Deus. Era um milhão de promessas, era a razão às avessas, mas como o amor é cego, talvez estivesse a sonhar. A primeira vez que os meus dedos tocaram os teus, eu nem quis acreditar no que senti, meu Deus. Era o calor que queimava e a tua mão que acordava, era a vontade de amar-te, agarrar-te, tocar-te outra vez. Os olhos e os teus dedos não contaram os segredos que não pude adivinhar. E o nosso amor sem palavra foi um pássaro sem asas, acabou por não. Aquilo